este caso aqui de Oliveira do Hospital é a expressão cabal desta falta de meios humanos, sobretudo. Porque foi precisamente por via da falta de médicos que as condições de atendimento se foram agudizando, foram encontrando cada vez mais dificuldades, havia cada vez menos médicos para dar resposta a tudo que era preciso. O serviço de atendimento permanente foi vítima também desse empobrecimento e depois tudo se encaminhou para que este serviço então fosse fechado, ao fim e ao cabo, que é isto que nós estamos a falar, porque já não temos o SAP a funcionar da forma como estava. O PCP já fez uma pergunta ao Ministro da Saúde relativamente a este processo de transferência do SAP para o Hospital da Fundação evidentemente, aquilo que nós temos feito ao longo do tempo é exigir mais meios para o Serviço Nacional de Saúde, em todos os casos, mas especificamente também aqui para Oliveira do Hospital. Temos referido múltiplas vezes, com certeza que continuaremos a acompanhar esta matéria e a defender que é preciso valorizar os serviços públicos e valorizar o que aqui temos.